guarda o toque do tambor pra saudar tua beleza. Na volta da razão, pele negra, quente e meiga, teu corpo e o suor para a dança da alegria, e mil asas para voar, que haverão de vir um dia, e que chegue já, não demore não. Laços Negros, Encontro Brasil-África, dia 7 de novembro, de 8 ao meio-dia. Realização, Escola Municipal Aurélio Pires. Laços Negros.